vende milhões de CDs, milhões de shows, racha de ganhar dinheiro e não dá mínima para o compositor. É engraçado isso, né? Por isso é que eu resolvi criar no meu programa esse quadro duas vezes por semana. Sua Excelência, o Compositor. Eu sou um admirador, confesso, desse cidadão, tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Para mim, é um dos maiores compositores da história da música brasileira, um grande instrumentista e também um grande cantor. Sua Excelência, o Compositor, Paulinho da Viola, cantando dele, Foi um Rio que Passou em Minha Vida. Eu voei nas asas do passado, recordando Sua Excelência, o Compositor, Paulinho da Viola, Foi um Rio que Passou em Minha Vida. No próximo bloco, Vitor e Léo, César e Paulinho, Cleiton Aguiar e Bruno Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os meus amigos que moram fora do Brasil, você que curte o nosso programa pela internet e você que é nosso parceiro, você que transmite o nosso programa. A partir do dia 1º de julho nós vamos mudar o sistema de fornecimento do programa. Então é importante que eu tenha o seu e-mail para eu passar para você como é que vai ser, para você continuar recebendo o nosso programa, algumas modificações que estamos fazendo com o objetivo de melhorar, né, a rapidez que o programa vai chegar aí na sua emissora de rádio. Vamos mudar, inclusive, o canal de mandar o programa para você. Mas para isso, eu preciso que você me mande o seu e-mail. Quem já mandou, não precisa mandar de novo, que eu já tenho, né? Mas tem muitas emissoras de rádio que transmitem o meu programa que eu sequer sei que transmitem, né? Então essa é uma coisa que também nós vamos corrigir, porque eu vou ter uma relação fidedigna de todas as emissoras que transmitem, com o nome, com o nome do diretor, com o telefone, com tudo completo, para eu não ficar no escuro sem saber efetivamente. Hoje eu não tenho a menor noção de quantas emissoras de rádio. O pessoal da Rádio Estúdio Brasil me disse que são mais de 600, mas eu não sei quantas, e eu sei algumas, né? Umas 200 eu tenho já o e-mail e tudo, mas eu preciso que você me mande, tá bom? Para que eu possa mandar um e-mail explicando como é que vai funcionar. A partir do dia 1º de julho, outro sistema de distribuição do programa Cleiton Aguiar.

O impeachment não muda o Brasil. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é que nós estamos vendo aí um processo jamais visto pela nação brasileira. Um partido político e seus aliados tomaram de assalto os cofres da nação e roubaram o que puderam e o que não puderam, e quebraram o Brasil. Então, eu me lembro muito bem esse negócio de... Eu me lembro que quando teve a campanha das diretas, já dizia que se a direta já fosse votada, que seria uma maravilha, que o Brasil seria outro país. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que estar muito atento, porque eu não tenho dúvida que a presidente Dilma vai ser tirada do governo por todo o conjunto da obra dela e do partido dela, por tudo que eles fizeram ao Brasil. Mas não tenho ilusão que o Temer vai mudar o Brasil. Primeiro, porque as pessoas que estão ao lado do Temer são as mesmas pessoas que estavam ao lado do Lula e da Dilma. Né? Quando começa a fazer água no barco, os ratos são o primeiro a pular fora. Então, quando eu vejo as pessoas que estão lá do lado do presidente Michel Temer, que vai assumir, eu não tenho nenhuma ilusão. Eu tenho apenas uma esperança, que o povo do Brasil mude o Brasil, porque os políticos não vão mudar. Nós vamos trocar os ladrões, vamos trocar os bandidos que estão tomando conta da gente. Agora, que eles vão virar tudo santo de uma hora para outra, eu não tenho a menor ilusão. Não tenho a menor ilusão disso, né? Quem pode mudar o Brasil somos nós. Tem eleição agora, no mês de outubro, dia 2 de outubro tem eleição. Vamos eleger vereadores e prefeitos, que é o começo de tudo. Porque quem são os deputados, quem são os senadores, quem são os ministros? São pessoas como nós. Agora, como é que eles estão lá? Porque nós votamos neles. Ninguém fala assim, eu vou ser deputado amanhã. Não, ele tem que ter voto. Agora, enquanto o brasileiro continuar trocando um voto por uma dentadura, um saco de cimento, uma nota de R$100, vai ser essa bagunça aí. Porque o cara que compra o seu voto, você está dando para ele um cheque em branco para ele roubar em seu nome, a procuração em branco. Ó, pode ir lá roubar no meu nome. Então, nós é que temos que tomar vergonha na cara, porque a saída da Dilma pela entrada do Michel Temer não vai melhorar em nada, a crise vai continuar. O que vai melhorar é o seguinte, o mercado internacional, os donos do dinheiro no mundo vão entender que vai melhorar. Você pode ter certeza que no dia que a Dilma cair, o dólar já está caindo, né? Porque o Brasil não aguentava mais esse estilo de governo, de só sugar, só sugar, só sugar. Não, ainda tem coisa que vai aparecer por aí que até Deus duvida. Viu? Então, o impeachment não vai mudar o Brasil. Nós podemos mudar o Brasil. Bruno Marrone, se tiver coragem, joga fora. Joga fora então, se não é seu. Se quer, pergunta pro seu coração. Não tenta me esconder. Diz que é pra valer, me faz acreditar que foi em vão. As noites mal dormidas que passei, nas minhas orações te abençoei. As vezes que sorri pra não chorar, vendo tanta indiferença em seu olhar. Se você não me quer mais, me diz agora. Joga fora todo o amor que eu te dei, e às vezes que chorando eu te olhei e te pedi pra não ir embora. Joga o meu sorriso no chão, olhar com tanta emoção, sem ter piedade, joga fora. Joga fora se você não quer mais. Me fala se você for capaz. Se tiver que ser, que seja agora. Desolhando em meu olhar, sem ter medo, sem chorar. Se tiver coragem, joga. Fora.

Aniversariando hoje a minha amiga Dulce Maciel, Minusa Dairel, Rolindo Acácio de Oliveira, o comunicador Val Siqueira, o meu sobrinho Daniel Gomes, Manuel Cruz, Liliane Reis, Driele Ferreira, Eliana Freitas Oliveira, Marilei Silva, Taina Silva, João Maria Limirinho, Maria do Socorro, Vila Marim, Edmar Nunes, Ricardo Evangelista, Ney Jackson Bezerra, Alessandro Dias Vital, Pedro Trucão, grande comunicador da Rádio Globo AM de São Paulo, Ednei Freitas de Andrade, Berk Lourdes, Luzia Goltardi, Antônio Ferreira, Domingas de Jesus, Sueli Rodrigues Machado e o meu querido amigo, grande deputado Eduardo Gomes, lá do estado do Tocantins, todos aniversariando hoje. E você, que está de aniversário também, receba os meus votos de muita paz, muita luz, muitas alegrias e principalmente muita saúde. Eu vou aqui a página 112 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, para trazer uma oração chamada Oração para Entregar-se ao Senhor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Oração para entregar-se ao Senhor. Em tuas mãos, ó Deus, me abandono, me entrego de corpo e alma. Modela esta argila como o oleiro faz com o barro. Dá-lhe forma depois, se assim o quiseres. Desmancha em pedaços. Manda, ordena. Que queres que eu faça? Que queres que eu deixe de fazer? Só me resta dizer, a exemplo de tua mãe, faça em mim segundo a tua vontade. Dá-me o amor por excelência, o amor que te levou à cruz, não o amor da cruz heróica que acabou por elevar-te aos céus, mas aquelas cruzes humildes e vulgares que eu carrego, às vezes com repugnância. Aquelas cruzes que encontro nas minhas contradições, no esquecimento, no fracasso, na rejeição e no desprezo ao próximo. A falta da caridade do amor é a cruz mais pesada que estou a carregar. Ajuda-me, Senhor, a depositar minhas cruzes, que eu possa então ressuscitar, na esperança de ser um homem justo, bom e humilde, um soldado da caridade, da mão estendida, da palavra de conforto na hora necessária, da presença nos momentos de solidão. Que eu possa ressuscitar como o Senhor ressuscitou depois da cruz, para ser um devotado servidor do meu semelhante. Só então saberás que te amo, no silêncio do meu coração e nas atitudes que honram o Senhor meu Deus. Amém. Belíssima oração, oração para entregar-se ao Senhor, que está na segunda edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Marcos Ibeludi, participação de Fernando Zor, Romântico Anônimo. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado? Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola? Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Romântico Anônimo. Romântico Anônimo. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado? Lembra daquele rapaz que você nem

quase um mistério a vida da gente. A luta da mente é quase que vã. Aquilo em que hoje se vê naufragada talvez será nada em nosso amanhã. E a saudade da minha terra, que está em minha alma e em todo meu ser, no palco da vida eu vou trabalhando. Mas quando sentir a cortina fechando, é na minha terra que eu quero morrer. Relembrando Goiaba, o Monte Amaraí, gente de minha terra, para Luísa Lucila de Dourado Quara, nas Minas Gerais. Nosso programa passa na Integração FM e a Luísa está chegando a fazer parte aqui do nosso Face. Luísa, um beijão para você. Você está convidada, viu? Dia 14 de maio, vai dar num sábado, nós vamos realizar em Coromandel o primeiro encontro dos amigos do Facebook de Cleito Aguiar de Coromandel e região. Mais de 200 pessoas já confirmaram a presença, vai ser uma festa bonita, não vai ser um evento comercial, não vai ter cobrança de ingresso, né? Cada um que entrar, vai, o que consumir, o que comer e beber, paga, cada um paga o seu, né? Mas não tem cobrança de ingresso, e eu vou levar Eliane e Samuel para fazer um show maravilhoso para a gente lá. Para participar, basta que seja amigo do Cleito Aguiar no Facebook e que deixe a sua manifestação de vontade na minha página. Cleito, ó, estarei presente na festa. Eu vou botar o nome numa lista. Eu preciso de saber quantas pessoas são para poder organizar, senão vira bagunça, né? Então você está convidado, você que faz parte do Facebook do Cleito Aguiar, está convidado para participar com a gente dia 14 de maio em Coromandel. A frase irretocável é da sabedoria popular. Eleve a sua energia, você atrai o que irradia. Eleve a sua energia, você atrai o que irradia. Eu acredito demais na questão da energia, né? Nós somos energia pura. E se você joga energia positiva, você recebe energia positiva. Agora, se você for daquelas pessoas que só emana energia negativa, você está fadado ao fracasso, à tristeza, né, à mediocridade. Então, é só você cultivar a energia positiva que a sua vida vai ficar muito melhor. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Esther e Helena. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você pode participar do nosso programa de diversas maneiras. Você pode entrar no Facebook, tem dois perfis do Facebook, deixar o seu pedido, mandar o seu recado. Pode usar também, né, o nosso Twitter, pode usar o nosso e-mail, locutorpreferido@gmail.com. Você vai participar do nosso programa, e se você tem na sua cidade aquele artista que não teve espaço ainda, manda pra gente. Aqui, a música que a gente toca aqui passa em centenas de emissoras de uma só vez. Por exemplo, eu vou abrir agora a discoteca do Cleitão para a dupla Esther e Helena, no andar de baixo. Troquei a minha casa num apartamento, pra me livrar de mágoas e ressentimentos. Nem os móveis eu quis levar, as lembranças deixei por lá. Tô no zero e vou me levantar, num bairro afastado lá da zona norte. Entre quatro paredes, todo dia um porre. Quando eu penso que era passado, achei que tava curada. Que falta de sorte, era só o que me faltava. A nossa música tocando no andar de baixo, tudo que eu precisava pra ficar pra baixo. Voltei a ver a vida no escuro, uma dose de uísque puro. Não, não, de novo, não. A nossa música tocando no andar de baixo, tudo que eu precisava pra ficar pra baixo. Voltei a ver a vida no escuro, uma dose de uísque puro. Um brinde à solidão. Troquei a minha casa num apartamento, pra me livrar de mágoas e ressentimentos.